Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu não lembro como que se apresenta isso aqui, porque faz muito tempo, mas do meu lado esquerdo está o Lucas. O Lucas está em outro castelo. E do outro lado do mundo está o Jefferson. É, part-time UFO, jogo do ano. E a gente aqui teria a nossa conversa meio que aleatória, assim, é a história da semana, lembrei agora o nome. Mas dessa vez nós não teremos, no lugar disso, teremos uma mensagem do nosso amigo Lucas. E olha só, chega um momento aqui que eu tô até... Eu realmente não sei o que falar, mas... De cara, tô avisando aqui que eu tô saindo da Estação 64. Foram anos de muito conteúdo, muita risada, foram bem divertidos e tô saindo, partindo pra projeto novo. E eu sou um cara muito ruim com despedida, mas eu quero agradecer aqui todos que comentaram no cast, deram risada junto com a gente, sabe, interagiram. Até aqueles que nem interagiram, mas estavam sempre aí na presença, escutando, curtindo. Obrigado mesmo. Só digo que esse não é o fim, tem projeto novo vindo aí no futuro. Então, se alguém gosta de me escutar aí, não se preocupa que ainda vai ter coisa. E eu não sei muito o que dizer, sabe? Eu fico até meio perdido aqui. Eu não consigo ajudar, porque eu também sou ruim de despedida. Mas é triste, né? Eu não consigo falar mais do que isso. Eu vou ajudar. Se a despedida é ruim, é porque a pessoa gosta. Porque senão ele falava, falou, tô indo embora. Então é isso. Então acho que acontece, né? As coisas na vida acabam. Acho que não tem. Não tem o que dizer, né? É só tipo, o Lucas tá saindo, a gente vai sentir falta dele. Mas a gente espera que os ouvintes não sejam só ouvintes por causa do Lucas, né? Vocês continuem com a gente. Um monte já. Acho difícil, hein? Mas é isso. Os próximos podcasts vai gravar provavelmente só eu e o Gilmão, porque o Mario tá ocupado com algumas coisas. E é isso. A gente vai tentar manter aqui, mas vai vir coisa melhor. Eu tô prometendo aqui, porque acho que a gente vai conseguir se reerguer. Mas a gente vai precisar um pouco da paciência e colaboração dos ouvintes. Por favor, e pros ouvintes que... Lucas, você quer fazer um momento merchan, tipo, onde os ouvintes podem te encontrar depois daqui? Como assim? Um Twitter, alguma coisa assim? O meu Twitter é Chapéu Lendário, é bem isso. Se você pesquisar Chapéu_Lendário, você acha meu Twitter. Aí acho que isso já é o suficiente pra você me seguir e acompanhar projetos futuros e coisinhas que eu tenho até aqui por fora também. Acompanhar as merdas que eu posto no Twitter. Segue lá, se possível. E acho que é isso. Eu vou sentir falta de apresentar, por exemplo, o jogo rápido. Eu achava muito legal ficar pesquisando as notícias e deixar tudo lá certinho pra gente fazer uns tiros rápidos nelas aqui. E eu quero ver se o Jomão vai conseguir apresentar o jogo rápido da mesma forma que eu apresento. Que por mais que seja merda, eu não sei se eu vi você fazer igual ainda. Eu não consigo, já vou dar essa dica, e eu vou precisar do Jeff pra me ajudar a montar o jogo rápido. Já que tá assumindo o cara aí também. Você vai precisar de mim, não. Você é o cara. O Lucas passou pra obrigado. Você. Eu não tenho nada a ver com isso. Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. Novamente eu quero agradecer. Muito obrigado de coração. E até o futuro. E pro Jeff e Jomon, vamos ver até o final do ano aí que surpresa que a Nintendo vai ter pra gente. Vou estar aqui escutando e vibrando juntos. Provavelmente não muitas, mas vamos lá. E o pior é que a despedida é de um mentiroso, né? Nunca escutou a gente, agora vai escutar. Toma banho. Eu não acredito. Você não acredita, não. Beleza. Eu vou comentar pra vocês lerem meus comentários nesses últimos casts. O Lucas vai estar com a gente no karaokê, então a gente tá esperando, Lucas. Beleza. Bom... Até mais, pessoal, e bom cast pra vocês aí. E após essa despedida, vamos continuar então com a nossa programação. Eu não sei, acho que pareceu meio grosso isso eu falando, mas realmente eu não sei o que falar em despedida. Não pareceu grosso você falando, pareceu grosso você rindo depois. Ah, nossa, despedida, haha, é isso. Tá bom. E eu não consigo discordar disso. Mas nessa semana a gente teve o Nintendo... Ih, meu Deus, agora esqueci, o Showcase de Partners da Nintendo. Que não é esse nome, mas é essa a ideia. E foi na... Eu não lembro agora também, o dia da semana, eu tô ótimo, estou perdido. Mas a gente teve as apresentações, que começou com o Bravely Default 2. E a gente ficou sabendo que o lançamento é dia 26 de fevereiro de 2021. E eles fizeram todo um papo de que eles ouviram os fãs e mudaram algumas coisas. Jeff, a sua opinião sobre o jogo? Eu não lembro se você jogou a demo. Mudou? Não. Mas assim, se eles ouvissem os fãs, a primeira coisa, o primeiro feedback que eu ia dar é falar, muda o nome. O nome é muito ruim. Mas eles não mudam. Eu acho que os fãs gostam do nome. Pior que eu acho que os fãs gostam. Será que os fãs gostam? Puta, então acho que eu sou um fã meio fake, porque eu gosto de Bravely Default e eu só não gosto do nome. É a galera tipo Final Fantasy, Bravely Default, sabe? É o nome mais ou menos em inglês. Eu joguei um pouquinho a demo, eu confesso que a demo faz tanto tempo que eu esqueci, João. Mas eu fico feliz que tenha data esse jogo, né? Que fica enrolando e fica enrolando. Era pro final do ano, desse ano, não era? É, era 2020. Inclusive, acho que quando... Se a gente voltar lá pra Direct no início do ano, era 2020. Então, mas eu não sei, eu não consegui... Teve trailer mais depois? Eu não sei. Teve um trailer que eles soltaram no YouTube, que foi de desenvolvedor, do desenvolvedor falando, né? Então ele entra um pouco mais em detalhes do que eles alteraram. Aí fala da dificuldade, fala de elementos de interface pra deixar as coisas mais simples, é mudar a cor aqui e ali. Tipo, tinha coisa que você via que era por feedback, personagem correndo, e tinha coisa que você via que era porque era demo. Então, vai, por exemplo, interface, ela tinha umas letras lá que ainda não tava na versão do desenho final, né? Do estilo de fonte final. E aí, isso aí eles falaram como se fosse uma alteração porque os fãs pediram. Então, acho que foi ali um misto, tipo, de jogo saindo da fase de desenvolvimento / pessoas, eles ouvindo, que é o exemplo da dificuldade lá que eles falaram de poder pular a ceninha inicial dos caras se preparando pra batalha. Assim, eu gostei das coisas que eles falaram de eles colocam o rosto do personagem que você tá escolhendo o ataque, que é uma coisa que acho que desde o Bravely Default 1 mesmo eu me confundo, que eu não sei quem eu dou tipo 4 Braves, aí eu vou escolher o golpe e eu vejo que não era o cara que eu tava querendo que desse Brave, aí tem que voltar. Então, eles agora colocam um rosto no fundo pra você saber quem é que você tá escolhendo os ataques. Eles eram um monte de melhoriazinha, só que eu assim, é aquela coisa, já quem ouve aqui faz tempo já sabe que eu não gosto da série. E eu olho pra isso e falo, mano, eu deveria muito gostar disso, mas eu não consigo gostar disso. Então, pra você, continuou na mesma, e pra mim também o hype continuou na mesma. Deixa eu perguntar uma coisa, Jumon. Aquela classe Gambler, ela tava na demo? Que eu lembre, não. Eu não lembro das classes que estavam na demo, mas eu não lembro de ter uma classe tão peladinha assim. É, porque como residente no Japão, eu achei a classe muito legal. Ficar girando a roletinha, né? Eu falei, nossa, eu quero jogar isso aí. Isso aí, um personagem meu vai ser esse aí, velho. Foda-se se os outros é mais forte, velho. Esse da roletinha é o mais legal, velho. Tem a ideia de ficar apostando, né? De ou dar merda ou dar muito bom, é. Sim. Eu achei sensacional, velho. Acho que aquela lá é divertido. É o hero do Smash, é o Gambler lá no... Eu queria, assim, um desejo meu pra Bravely Default 2 é que eles foram lá e foram mostrando as classes, né? Eles foram mostrando os donos das Asterisks, que eles chamam, que são os caras que você vai roubar a classe e aí o seu time vai poder usar a classe do cara. Normalmente você mata o cara nesse processo, inclusive. Eu queria mais ou menos que eles dessem mais destaque pra esses caras, assim, questão de no enredo. No 1, eu fiquei muito incomodado que eles... Você meio que matava eles, aí depois você matava eles várias vezes. Né, em várias realidades, mas talvez um spoiler do Bravely Default 1, inclusive. Mas você acha que o problema era ter muita classe? Isso? Eu acho que o problema é você matar eles. Eles são personagens que parecem legais, aí tipo... Aí você tem que matar o healer, a curandeira, a mulher que tem asterisco de curandeira logo no início, porque o seu time vai ter que ter curandeiro logo no início, né? Vai ser o clichê de RPG. Uhum. Então eu acho isso de matar, eu não lembro se no Second eles corrigiram ou se você continua matando todo mundo. Você mata todo mundo pra pegar a roupa dos caras. Mas eu acho meio... Parece que tem potencial, ou talvez até o segundo problema seja o que você falou, que sejam tantos que eles não conseguem meio que dar um... Eles serem mais que estereótipos. E talvez esse seja o meu problema com o Bravely inteiro. Eles não são muito mais do que estereótipos de personagem. Uhum. Então, eu não sei se vai corrigir. Eu acho que não. Eu acho que tá meio que no DNA do Bravely isso. Mas, esperança aqui. Eu acho que, pra mim, não sei. A única coisa que vai ditar o rumo desse jogo é se a gente não tiver nada em... É fevereiro, né? Fevereiro. Final de fevereiro. Aí pode ter espaço do calendário. Mais ou menos isso. Mas, demorou, né? Tipo, acho que Corona atrasa um pouquinho esse jogo. Sim, sim. E do próximo jogo da lista que eles apresentaram, e esse foi um anúncio, foi o Star of Seasons Pioneers of Olivetown, que é o próximo Star of Seasons, finalmente agora é um título, por enquanto, exclusivo de Switch, provavelmente vai ser exclusivo de Switch, que, se não me falha, os outros Star of Seasons eram exclusivos de 3DS, e é o primeiro Star of Seasons do Switch. Eu acho que eu já falei isso. E ele vai lançar dia 23 de março de 2021. Então é o jogo de final de março de 2021. Pelo menos foi o que nesse Direct mostrou. E eu acho legal que a Marvel está investindo. Está trabalhando com o Renifactor. Que foi apresentado. Renifactor 5 foi apresentado na japonesa, inclusive. A gente vai falar disso mais tarde. E aí eles foram lá e mostraram já que também estão fazendo um jogo da série Star of Seasons pra galera que gosta de simulador de vida na fazenda, de acordo com o que já falaram anteriormente nesse podcast. É, e o cara que falou infelizmente não tá aqui pra falar. pra poder falar, seria a pessoa mais adequada pra falar desse jogo. É. Mas eu gosto de ver isso, tipo, o estilo tá bem bonitinho, eu fiquei um pouco de medo, eu olhei e falei, será que isso é o Harvest Moon Fake ou é o... Ou Star of Seasons. Aí quando você é Star of Seasons, eu falei, beleza. Tá tendo seu lugar de destaque que merece. Então, um ponto aí. É isso, uma espantação pra todo mundo. Com tempo livre. Fiquem em casa e plantem bastante coisa. O mundo vai ficar melhor. E fique desmatando tudo, né? Porque o cara pega lá, dá uma machadada em círculo, parece logo no início do jogo. E foi meio... Aquela coisa, não tem tempo pra isso, mas lembra um pouquinho Animal Crossing. Porque você começa com um lugar aparentemente super... Não é uma fazenda, você tá no meio do mato. Pelo menos foi essa impressão que teve. E esse estilo de jogo também não dá pra fazer muita coisa nesses né? Não dá pra dar destaque, véio. É uma coisa muito chata. De verdade, é uma coisa muito chata e a gente fica aqui falando e falando. Passa pro seguinte, por favor. Então, esses próximos, eu vou falar rápido, se você quiser parar pra comentar, me corta. O primeiro é o Surviving the Aftermath, que vai sair em outono de 2021. Eu não faço a menor ideia. Eu já tinha apresentado esse jogo, não tinha? Ou é anúncio isso? Eu não lembro. Não. Eu não me importo. Eu não me importei. Eu gosto de jogo pós-apocalíptico, mas esse aí eu não sei. E parece SRPG. Pelo menos é essa impressão pra mim. Se for certinho, vou ficar meio tentado, talvez. Num dia que eu esteja muito feliz, assim, que eu não quero ficar triste e gastar dinheiro numa coisa besta, talvez eu... O próximo é o Immortal Fênix Rising, que vai lançar dia 3 de dezembro, então é logo mais. E é o... Eu vou falar de um jeito bem babaca, mas é o Breath of the Wild da Ubisoft. É o jogo que eles apresentaram lá na E3, eu acho, desse ano. Ou do ano passado... Agora eu não lembro, talvez do ano passado, porque não teve E3 esse ano, mas eu não lembro mesmo. E você vai jogar com uma menininha com asas, é tudo estilo Breath of the Wild. É impressionante. E colorido. Eu acho que é um pouquinho mais colorido que Breath of the Wild. Talvez. Eu acho que pela temática de, tem uns espíritos aparecendo, deuses gregos aparecendo, essas coisas, eu acho que talvez lembre um... Fique mais colorido. Tem mais poderzinho. Acho que... Talvez a Ubisoft ficou bem triste, né, com o Cyberpunk sendo adiado pra dezembro, né? Sim, Se estavam tentando fugir do Cyberpunk, não vai adiantar. Porque eu acho que, assim, em console Nintendo, talvez esse jogo não tenha tanto destaque, mas pra galera que tá em outros consoles falar, é parecido com Breath of the Wild, eu não tive Breath of the Wild, quero ver alguma coisa parecida. Principalmente no Xbox One, que não tem Genshin Impact pra suprir essa necessidade. Então, eu acho que realmente eles Eles se deram meio mal com isso. E a gente teve também dois jogos cloud sendo anunciados, sendo Hitman 3 e Control. É engraçado que a notícia desses jogos é mais em cima de jogos nas nuvens do que do jogo em si, né? Sim, sim. Devia chegar e falar, pô, legal! Control, bom jogo, ótimo jogo do ano passado, tá no Switch. Ah, mas daqui não sei o quê. Ah, mas na minha casa não roda. Ah, mas não sei o quê. Cara, tipo, infelizmente, tipo... meu, é um Switch rodando aquele jogo. O que mais você queria, velho? Tipo... fica feliz que é desse jeito. Não é pra todo mundo. Realmente, não é pra todo mundo que tem velocidade rápida. Mas pelo menos é uma saída pra aqueles que, sei lá, às vezes o pai consegue pagar uma internet rápida, o filho fica vendo navios, sabe? Fica chorando pra ter outro console e não tem, né? Sim, sim. Então, acho que no Brasil, a minha internet, eu vou falar, tipo, pessoalmente, na minha internet não rodou. Mas eu acho que isso é pro Brasil em geral. Tipo, a minha internet, ela é boa. E ali simplesmente apareceu lá o bagulho falando que a conexão é totalmente... Tava, tipo, sem nada de barrinha. E falando, ó, não dá pra jogar. A gente não tem o mínimo de qualidade necessário pra poder jogar. Então, eu, assim, pros Estados Unidos, pra países que o servidor da Nintendo seria do lado, pelo menos que distribua esse jogo, vai funcionar, provavelmente vai funcionar. Eu vi gente elogiando, falando que dá pra jogar, que é a melhor experiência em cloud que já teve. Eu não sei o quão... fãs absurdos são da empresa, mas aqui no Brasil provavelmente não dá. Eu não sei se você tentou, Jeff, porque o Free dá pra entrar, pelo menos, pra você testar a sua conexão. Eu não tentei, mas eu lembro que quando eu peguei, tipo, eu tava com uma internet ruim, eu tentei, na época, jogar Resident Evil, e eu não consegui. Aí quando eu peguei a internet boa, eu falei, isso aqui tá ok. Aí depois eu fiquei com medo e falei, e parei de jogar. Mas... rodar nas nuvens funciona, sabe? Funciona, com uma internet boa, funciona. Óbvio, não vai querer jogar, sei lá, jogo online que você precisa de feedback input line 100%, né? Tipo, não, também não é isso, né? Mas esses jogos de história, assim, primeira pessoa, talvez caia um pouco a conexão, você perca, sei lá, um pouco da sua vida, ou mesmo uma vida, dane-se, velho, tipo, isso aqui é melhor que nada. E o preço, sim, também, sim. O preço também é mais baixo, né? Eu só não sei se esses jogos eles são pra sempre ou não tem data. Porque eu lembro que Resident Evil ele era, tipo, não sei se era 3 meses de aluguel. Eu não vi, porque como não funcionou, não fui atrás do preço. Mas eu acho que é $40 que você paga. Eu não sei se é por um tempo limitado. Eu não faço a menor ideia. Então, você só tem que... Tipo, se alguém for investir nesse tipo de jogo, só... provavelmente ninguém no Brasil, né? Porque tá ouvindo português. Mas se alguém for pra um país de fora e tentar, só fique em mente que você tá comprando uma licença do jogo, né? E ela pode ser revogada a qualquer momento, né? O servidor pode ser puxado. É só isso que, assim, é uma tecnologia nova, o consumidor vai ter que aprender, né? É mais ou menos nesse sentido. Todos os jogos vão ficar assim? Não, não vão. Mas é tipo, é uma ocasião especial, é um hardware que não consegue rodar isso aí, né? E ele roda com outros artifícios. Se você tem, bom pra você. Se você não tem, poxa, fique feliz que sei lá, alguém pode usufruir das coisas, né? E comprar todos os consoles é muito investimento. E antes da gente ir pra parte dos anúncios mais interessantes, eu vou fazer uma breve quebrada aqui pra falar dos anúncios japoneses. Vou falar todos de uma vez e aí a gente discute eles mais aberto, né, que as partes exclusivas de anúncios, né, de datas do Direct japonês, foi o Rune Factor 5, que vai ter um lançamento japonês dia 20 de maio de 2021, um jogo da Art Jink, que é Aresha Deikou Hajimaru Kankou Keikaku, que é um jogo, eu achei interessante porque ele é desenhado, pelo menos os personagens são desenhados pelo artista de Ethan Odyssey, então é meio tudo naquele estilo meio moe. Hã? Feio. Eu acho bonito. Eu achei charmoso. E é um jogo que você meio que você constrói a cidade, você ajuda a desenvolver a cidade e fica com foco, bastante foco nas linhas de trem pra você colocar. Você escolhe como que você quer customizar seu trem. É tudo em japonês e principalmente essa parte, essa temática de trem é uma coisa que existem muitos fãs japoneses, então acho que tem um público ali. E é um jogo que, se não me falha, eu li que a primeira versão desse jogo foi do Famicom, então essa é um aniversário de 30 anos, por aí, ou 35, não lembro. Então é um jogo antigo já. E da Koei Tecmo, Buddy Mission Bound, que aparentemente é uma visual novel, que você pode, que você tem uma história lá, que você pode escolher entre quatro caras, seguir o caminho entre, com dois, eu acho que dos quatro parceiros que você pode ter, e a história muda de acordo com os parceiros que você tem. E você escolhe os parceiros pra ir nas missões. Ele tem um... Ele é um... É um estilo... O desenho dele foi feito pelo mangaka do One Punch Man e do A-Child 21. É todo estiloso. E foi a minha impressão que essa parceria... E vai ser publicado pela Nintendo, inclusive. É desenvolvido pela Koei Tecmo, publicado pela Nintendo. E a minha impressão é que talvez essa seja a resposta da Nintendo pra Sing, que faliu, que acabou. Que era quem fazia o Teldusk, que... Another Memory, que eram os visual novel de DS, da época do DS, do Wii. Tem impressão que essa é a parceria que seguiu? É, pode ser. Eu não sei, Jamal, só tô acompanhando. Comenta aí que eu tô... Você não lembra? Você não viu o negócio japonês? Não, eu não assisti. Tá, mas fica a recomendação. Os três parecem jogos interessantes. Manifactor 5 já tá anunciado. O Areisha Deiko não vai sair pro ocidente nunca, porque é um público otaku específico. E o Buddy Mission Bound, eu não sei, talvez saia na Europa, sei lá, faça igual a continuação de Hotel Dusk que aconteceu no Wii, que só saiu na Europa. Mas é um jogo que, assim, eu gostaria de ver traduzido. Esse jogo parece bem interessante. Pelo menos em estética, ele parece interessante, parece ter um certo... colocar um investimento nele, não parece ser um jogo barato. Então fica a recomendação, pelo menos pra dar uma olhada nos vídeos desses jogos, e aí ficar triste que, por enquanto, dois deles só vão estar no Japão. E continuando o Direct americano, ocidental, eles anunciaram de Shadow Drop ainda, No More Heroes e No More Heroes 2, Desperate Struggle, e anunciaram oficialmente, na verdade não oficialmente, mas acho que foi a primeira vez que apareceu no Direct, que No More Heroes 3 foi pra 2021. O Suda51 já tinha falado isso, o Suda Goichi já tinha falado isso no Twitter, se não me falha, que o No More Heroes 3 era um jogo de 2021, não ia sair mais em 2020, mas agora com o Shadow Drops, a espera ficou um pouco menos difícil e na minha opinião, uma ótima jogada você lançar as prequels no mesmo console que você vai lançar uma sequel. Então... São jogos que eu joguei, No More Heroes 1 e o 2, são jogos que eu joguei na época do Wii, e no lançamento de cada um, então são jogos que eu não lembro direito, eu lembro que eu gostei quando eu joguei, mas eu não lembro se era por causa da minha idade. Tem uma seguidora de fãs que adora esses jogos. Então acho que vale a pena, tipo, se você quer um negócio meio... com uma ideia diferente, se ele falar, é violento, é bem violento, inclusive, mas se você não se importa tanto com violência e quer ver um jogo que é um pouco estranho no que ele quer apresentar, eu acho que No More Heroes vale muito a pena. O Jamon já falou, então, Switch Pro com lançamento do No More Heroes 3, é isso? Vai ser o Switch Pro? Vai ser o No More Heroes 3 que vai ser o jogo? É, vai ser o jogo. É, pra, tudo bem. Pra vir. É. Não, agora falando sério, No More Heroes é uma coisa estranha. Você gosta de ver coisa estranha, vai jogar No More Heroes. Tipo, é independente se o jogo é bom ou não, o jogo é diferente. Vai atrás. Sim, sim. Isso dá pra considerar, isso dá pra confirmar. É um jogo diferente. Jogo diferente. A ideia de, sei lá, uma pessoa maluca, sabe? Aquelas pessoas que é geniais e vai tocando, sei lá, taca tudo e você acha que vai ficar uma bosta, mas não, fica esquisito, fica estranho, fica. Você tá falando isso do Goichi Suda, do criador de More Heroes. Tá. É, do criador. O cara que não sabe nem, sei lá. Escrever um roteiro, né? Então, fica aí. Joguem. Só não sei se joguem agora, porque esses jogos vão cair de preço, então relaxa. Se você acha que tá muito caro, baixa a bola aí, depois vocês pegam. Não precisa... Sim. Shadow Drop é pra você fazer a compra sem pensar muito, né? Então, com o nosso dinheiro a gente fala, dane-se, né? Mas com o dinheiro dos ouvintes a gente espera, não. Pensa direito, se você realmente precisa agora. Sim, sim. Porque esse jogo vai cair de preço. Mas se você quer uma experiência nova, vai atrás. E o jogo que o Jeff falou no início do podcast, Partime UFO, que é o jogo da HAL Laboratory, que também foi Shadow Drop. E Jeff, que ruim eu comprei. Fala. Que ruim que o Lucas saiu, né? Eu adorava tanto ouvir Hall Laboratories. Ai, meu Deus. Desculpa, ouvintes novos, piada interna aqui, mas... Você comprou, irmão? Eu comprei. Como eu já disse num checkpoint anterior aí, que eu me apaixonei por Box Boy Box Girl com a minha irmã. A gente viu o jogo e falou, ah, é da HAL? Olhou, dá pra jogar de dois? Dá. A gente olhou e falou, tá, é só esperar vir na história brasileira. Veio pra história brasileira, inclusive. E eu consegui esperar, e tipo, na hora que eu fui comprar, eu falei, deixa eu dar uma última olhada pra ver se chegou na história brasileira. Aí chegou, aí economizei, acho que R$6, R$7, não foi quase basicamente nada de diferença. Antes de comprar, você sabia que esse jogo era jogo de celular, né? Sabia, eu li em fórum que era jogo de celular. Eu tinha me surpreendido, inclusive, que era um jogo de celular isso. Então, eu fiquei em dúvida. A gente comentou esse jogo em 2017, eu não lembro. Nossa, eu acho que... Eu não faço a menor ideia, eu acho que não. Ou se comentou, foi muito brevemente. Então, aí a gente tem que ouvir, sei lá. A gente já tava fazendo podcast, né? Sim, a gente comeu bola. Se a gente não comentou, comemos uma bola. Porque assim, o jogo ele é de mobile de final de 2017 no Japão e saiu em fevereiro de 2018 no Ocidente, se não me falha. Tá. Qual jogo você jogou primeiro? A demo de Hyrule Warriors ou esse aí? A demo de Hyrule Warriors, porque a demo foi no mesmo dia, o Part-Time UFO, eu joguei 2-3 dias depois da Direct. Porque eu tava esperando a minha irmã ter um tempo livre, que assim, quando ela falou, agora eu tô com tempo livre pra jogar, aí eu comprei. Eu não comprei na hora porque não ia jogar sozinha. Mas já tava decidido, tipo, tava decidido a compra, assim que eu vi, eu falei, tá. Olhei pra ela, falei, vamos comprar esse jogo? Ela, vamos. Ela falou, então fechou, já tá decidido a compra desse jogo. Eu gostei, eu quero saber a sua opinião, João. Eu adorei. É aquela coisa, eu gostei de... Eu gosto do Box by Box Girl, porque você para, conversa um pouco pra dar aquela discutida do que você vai fazer. E esse é a mesma coisa, só que esse ele é menos resolução de puzzle, é muito mais importante meio que a sua prática. Habilidade motora. Sim. É muito mais importante essa habilidade motora. Box Boy Box Girl não é tão importante isso. Box Boy Box Girl é mais importante a análise do negócio. Nesse aí tem uns que... coloca os peixes no lugar, então você já vai pegando os peixes. Mas eu achei um jogo fenomenal pra jogar de duas pessoas. Basicamente são dois botões que você usa. Você vai usar o analógico e o A ou o B que você escolhe. Eu vi que o L e o R tem coisa pra fazer, mas eu não sei se faz mais alguma coisa do que mandar um okzinho pro amigo. Eu não sei se tem... Eu li que umas roupinhas muda a sua habilidade, não sei o quê, mas eu não percebi nenhuma diferença. Mas assim, ele é carismático o jogo. Aparece o Kyubi do Box Boy Box Girl, inclusive. Do Box Boy, né? Aparece o Box Boy lá. Explica pro ouvinte, Shomon, o que você tem que fazer, né, nesse jogo. Que acho que você é uma... Sei. Você é um... Você é um OVNI que você tem um ganchinho de gato. O que é? É o popular pegar bichinho, né? Você é o pegar bichinho e aí aparece em cenários diferentes. São cenários diferentes com coisas diferentes que você tem que fazer. Pegue as cheerleaders e monte uma torre. Todos esses problemas que eles te apresentam, pega os peixes, arruma as caixas pra mim. Todos esses problemas diferentes que eles apresentam, você tem que resolver com pegar bichinho. Você sendo a maquinazinha de pegar bichinho. Então, e se você estiver jogando de dois, são duas pessoas que são os ovnizinhos com pegar bichinho. Parece bobo, mas só que... Fala. Em vez de pegar bichinho, você tá fazendo os bicos, né? Os jobs. Sim, você tá fazendo os jobs. Inclusive, eles fazem umas piadas muito boas sobre a juventude e a falta de trabalho da juventude. Então... Mas assim, ele é uma ideia simples... Mas ele apresenta muito bem. Ele apresenta os problemas de um jeito engraçado. Você pegar as pessoas é engraçado. Assim, você se diverte só com a besteira que tá acontecendo. E aí, quando você tá jogando de dois, que eu prefiro, pelo menos, aí você vai lá e esbarra no outro, vai tentar pegar o negócio, o outro vai lá dar uma batida, senão uma pessoa não calcula o balanço do catcher, né, da garrinha, e aí bate no bagulho que vocês estão tentando montar super cuidadosamente e derruba tudo. Esses momentos, assim, tipo, vão acontecer e são excelentes. E ele é relativamente barato, assim. Eu acho que é uma... Eu recomendei já Box Boy Box Girl, recomendo esse jogo, e vice-versa, se você gostou de um, dá uma olhada no outro. É, são fenomenais, assim, esse jogo... Eu sabia que eu ia gostar, eu joguei e eu me diverti mais do que eu achei que eu ia gostar. Eu joguei apenas do... Tava trabalhando, não tinha muito tempo, e ainda tinha que pegar Kimin 3 quando saiu. Então, eu joguei rapidinho. Eu joguei a demo de Hyrule Warriors. Calma, a gente vai falar daqui a pouco. Segura um pouco a demo. A minha esposa falou, que bosta, hein? Aí, quando a gente jogou, eu falei, nossa, que jogo legal. Ela falou, né, o joguinho. Eu falei, o UFO. Ela falou, que joguinho legal, né? Aí, eu joguei só duas fases. Eu tive um pouco de dificuldade, porque nas fases tem algumas missões específicas, né? Sim, tem umas três fotos específicas. E o jogo era tão pixelado que eu não tava entendendo o que tinha que fazer pra acontecer. Eu não sei se isso é parte do charme, é pra aumentar a dificuldade, ou eles podiam, sei lá, deixar alguma coisa mais clara. Eu acho que é parte do charme. Eu olhei assim, teve uma que eu fiquei me olhando e falei, mano, a gente não sabe o que que tá escrito aí, o que que tá acontecendo aí. E aí, tipo, aí tem algumas que a gente não fez por causa disso, e teve algumas que a gente descobriu enquanto eu tava tentando fazer outra coisa aleatória, e aconteceu de descobrir o que que era, e você fala, entendi. Aí dá um momento eurex, você fala, nossa, entendi o que que aquela imagem significava. Então, eu acho que vale por esses momentos. Então, esse jogo, ele... como que eu falo? Pra quem tem preconceito contra jogo de celular, esse aí é o jogo de celular que vai pro console e fica bom. Que ele adiciona multiplayer e os controles, tipo, é movimentar a garrinha, tipo, você se sente bem ali, sabe? Tipo, é um jogo assim, tá, esse joguinho de celular, mas quando portou de um jeito bom. Né? Eu não consigo imaginar jogar ele no celular. Essa é a minha... Eu também não. E sozinho também não. Sozinho eu falo, nossa, que bosta, hein? Não, eu achar ele, tipo, ele é charmoso, mas falta alguma coisa. Ele com duas pessoas, ele ficou perfeito, assim. Então esse jogo, pra mim, é obrigatório. Joga com duas pessoas ou não jogue. Espera, sim. Sei lá. Se até eu, que sou uma pessoa muito chata, consegue ter alguém pra jogar, acho que as pessoas que são mais legais vão... Espera pra jogar esse jogo. Só compra. Compra, deixa baixado, não pesa muito. E a HAL merece. Esse jogo vale a pena. Sim, sim. Parabéns pra equipe da HAL que tá mandando bem com esses personagens simplistas. E pra terminar, eles mostraram na Direct americana o Hyrule Warriors Age of Calamity. Basicamente eles mostraram um trailer, eu não lembro agora do trailer, inclusive. Mas o bagulho era que no final ia ter a demo que já tinha anunciado, não, né? Mas tinha vazado no dia anterior, já sabiam que ia ter a demo. Então não foi tanta surpresa assim. Mas eles falaram da demo, soltaram a demo, e aparentemente eu e o Jeff já jogamos a demo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos Partner Showcase passado, eles tinham colocado alguma coisa da Nintendo? Eu não lembro. Não, que eu lembre não. E esse eles até deram um migué falando que era da Koei Tecmo. Né? Eles falaram, a gente tem umas coisas da nossa amiga Koei Tecmo. E aí mostraram isso. Porque eu acho que, sei lá, acho que fechar com isso aí, coitado dos third parties anteriores, né? Você meio que mata o holofote deles. Sim, sim. Ficou meio deslocado. Eles talvez não tinham onde colocar essa demo. Falaram assim, não vamos anunciar isso aqui só no Twitter, vamos apresentar. Deram esse migué aí da Koei Tecmo. Não sei se é porque no japonês a Koei Tecmo também apresentou o Buddy Mission Bound. Então meio que tava no pacote da Koei Tecmo, assim, porque começou, no japonês começou com o Hyrule Warriors, né? No nosso terminou com o Hyrule Warriors. E no japonês terminou com o Buddy Mission Bound. Então não sei se era o espaço ali da Koei Tecmo que eles aproveitaram e colocaram no Hyrule Warriors. Mas, já que o Jeff me ignorou, eu achei assim, eu tive um choque quando joguei a demo, porque eu olhei e falei, nossa, só que tá rodando muito mal. Tá triste, assim, o que eu tava jogando. Principalmente porque quando anunciaram o Hyrule Warriors 1, o 2, esse Age of Calamity, eu fui jogar o Hyrule Warriors normal, e acho que lá é 60 FPS, ou se não for 60, é 30 constante. Mas é um jogo que roda bem, você se sente bem dando os dashes, batendo. Nesse eu senti um pouco de não fluidez enquanto eu fazia as coisas. Demorou um pouco, eu acostumei com o FPS meio caidinho, né? Eu vi um vídeo de análise e o FPS tá normalmente em 25, né? Ele não consegue. Ele de vez em quando sobe pra 30, 25, às vezes, dependendo do que vai acontecer, cai muito mais que isso. Mas eu gostei. Assim, eu gostei do gameplay, os personagens estão bem diferentes. Você. Na demo você consegue jogar com o Link, a Impa e a Zelda. E os três se mostram bem diferentes. Eles têm skills próprias. É mecânica própria, o Link seria o caso padrão da espadinha. A Impa já tem coisas com os clones. E a Zelda tem de invocar as coisas e explodir as coisas. E, inclusive, as mecânicas da Zelda e da Impa, eu acho que são... Pro jogo que larga com o Link, começou lagando com o Link, quando eu vi as mecânicas das duas, eu falei, mano, não é possível que eles ousaram tanto na mecânica das duas. Porque são mecânicas que clona a personagem... Que faz efeito visual tudo ao mesmo tempo, porque você seleciona tudo pra explodir com a Zelda. Então eu achei... É um jogo bom, só que totalmente mal otimizado pra esse Switch. Eu joguei esse jogo, tava muito cansado. E eu senti um pouco essa sei lá. Eu falei assim, isso aqui não tá jogando, não tá rodando bem, mas tanto faz. Eu também não tô bem, então bola pra frente. Eu fiquei assustado. Aí eu acho que... Não cheguei a terminar toda a demo, mas eu comecei a ficar assustado. Do tipo, eu sempre falei que Musou é jogo de apertar botão e esquecer da vida. Esse jogo não. Tava lá, peguei o Link. Aí quando ele pega a Sheikah Slate, tem um monte de coisa pra fazer, um monte de botão pra apertar. Eu falei, caramba, volta ao jogo original que eu só batia no botão e tava tudo bem, véio. Eu achei muita coisa, velho. Achei muita coisa. E repito, tava cansado, né? Aí quando eu vi um monte de coisa, eu falei. Acho que eu vou precisar de um aprendizado um pouquinho aqui. Eu tenho que rever meus conceitos de Musou é só apertar botão. Porque parece que eles estão implementando mais coisas, né? Tipo, eu joguei Fire Emblem Warriors atrás e era só apertar botão, né? Aqui, então, Hyrule Warriors, ele meio que tem os itens, né, pra você usar. Que aí eles otimizam a sua luta, né? Você vai... conseguir abrir mais espaço pra você atacar e punir os personagens. Só que você pode ignorar. Nesse eu acho que também você pode ignorar. Só que como no Hyrule Warriors normal, você meio que clicava as setinhas pro lado pra você selecionar o item, e esse é um comando do R, mais o B, X, Y, A, essas coisas, é meio que muito mais fácil você soltar. Então eu acho que fica mais na cara que você precisa usar essas coisas. Você pode usar essas coisas e talvez você se sinta pior se você não usa. E foi essa experiência. Eu falei assim, nossa, isso aqui mudou. Se é bom ou ruim, eu não sei, eu tava cansado. Sim. Mas eu senti diferente. A historinha não é uma das mais empolgantes, mas eu comprei. Tipo, tudo bem, vai, vamos de cutscene, essas coisas assim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, falando sobre um pouco sobre essa historinha, que foi uma coisa que muita gente se decepcionou. É que logo de início a gente já tem uma história de viagem no tempo, né? A gente começa com o R2-D2 lá, o Mini Guardian, e o Mini Guardian volta no tempo pro início da história. Então a gente não sabe onde isso tá cronologicamente, não sabe se isso é válido, é uma história de 100 anos, mas a gente não sabe se a timeline é a mesma. Você tem algum chute nisso aí? Você se importa com isso, Jeff? Não. E aquele o R2-D2, eu sei lá. Ia ser bem legal se o final fosse o Link destruindo aquilo ali, pra não poder mais voltar no tempo. Aí dormindo. Nossa, que tristeza. Eu tenho a menor ideia. Né? Assim, não achei ele tão bonito, mas tudo bem. Acho que é válido, sabe? Ter a viagem no tempo só pra mostrar. Eu não queria que eles dessem tanto enfoque no Zé Mané. Eu acho que provavelmente eu tô errado, né? Eu acho que ele é o boneco pra vender o Amiibo ou uma pelúcia, no mínimo. Acho que ele vai ser bem importantezinho. Eu coloco no diminutivo porque ele é pequeno. Mas Amiibo já é difícil, né? Porque não falaram nada. Ah, mas sempre pode, sei lá, Breath of the Wild 2, fala assim, tem um Amiibo aí do Mini Guardia. Pelúcia do Mini Guardia. Eu vi aquilo, parece muito tentativa de R2-D2 da série Zelda. Então... Só lembrando que o Guardian grandão tem e tá disponível por aí. Então o pessoal não comprou muito aqui no Japão. Mas o Mini tem um fator fofinho. E só deixa eu deixar meu chute aqui. O meu chute é que ele vai, no final do jogo, ele vai voltar. Ele vai ser. Ele não voltou, não mudou a timeline, ele tá na mesma timeline. E o final do jogo é ele voltando pro início de novo. E é por isso que a gente não vê ele no Breath of the Wild 1. Porque ele tá nesse ciclo infinito de tentar salvar a Zelda e volta, e tentar salvar a Zelda e volta. Esse eu vou deixar meu chute. Esse clichê. Então, tá bom, não mudou, a demo não mudou em nada. A gente ia comprar de qualquer jeito. Né? Sim, e o sim. É, e o hype, talvez o jogo, sei lá, não sei se vai melhorar ou não. Você tem esperanças que eles melhorem esse jogo? Ou você acha que o frame rate vai ser isso aí mesmo? Eu acho que o frame rate é isso. Eu acho que o frame rate é isso, e talvez a gente já seja um bom primeiro passo, ou um mau primeiro passo, dependendo de quem está vendo, para um Switch Pro. Eu chego e falo, ah, esse jogo aqui, ó, no Switch Pro ele roda bem. Aqui no Switch ele já não estava rodando tão bem. É, eu acho que é. Fire Emblem Warriors fez isso. É, o Nintendo, com o New... Não, foi o próprio Hyrule Warriors que fez isso. Foi o Hyrule, né? É, o Fire Emblem ele não tem no 3DS normal. Ah, é verdade, ele não tem no 3 normal. É. Ou seja, se você quiser um Switch ultra mega poderoso, manda a Koei Tecmo subir aí a quantidade de Musous aí. A Nintendo tem que dar upgrade no hardware toda hora. É, no Fire Emblem Warriors 2 a gente vai ver que só vai ter no Switch Pro. Essa é a verdade. Ah, tá. Então essa história se repete. É, Fire Emblem Warriors 2 e No More Heroes, Switch Pro. E Monster Hunter, porque vai precisar de um terceiro analógico. Isso, março do ano que vem, segue aí. E com isso foi o Nintendo Direct, de Partner Showcase. O que você achou, Jeff? Esse eles anunciaram de início, eles já mandaram que era o último, né? Então, não vamos ter um no final de novembro, ainda bem, porque não faz muito sentido você falar os negócios pro mesmo ano, sendo que só tem um mês. O que você achou, Jeff? Uhum. De novo, a gente sempre vem com esse papo, esse foi o último. Eu acho que isso eu acho que eles acertaram. Acho que já tinha falado no último Partner Showcase. Você dá mais destaque para as third parties, eu acho sempre bom. Uma coisa que às vezes a gente meio gosta da Nintendo e fica meio cego, quer ver só coisa da Nintendo e pode ver, tipo, outras coisas, né? Tipo, abre um horizonte novo. E eles têm os holofotes deles, é até engraçado, né? Você tem, tipo... O Direct da, sei lá, de coisas da Nintendo. O Direct dos parceiros e os indies. Acho que todo mundo tem seu espaço, né? A gente tem mais tempo pra comentar. Fica tudo muito embolado, né? E acho que o que eu mais gostei é que eles estão conseguindo evitar muitos vazamentos, né? Geralmente todos os partners showcase Direct a gente já tinha algum hint, alguém falando que ia acontecer. Isso aí foi do nada. Pelo menos sim. O que eu acompanhei foi isso, né? É, eu também não ouvi nada a respeito desse. É, então realmente ser pego de surpresa e ver que tem um partner showcase é legal. Né? Acho que eles estão conseguindo vazar menos as coisas. Então, ou repito, né? Às vezes o cara ouviu e falou, puta, não vai ter esse negócio, já tá acabando o ano, né? Aí ele falou, ignorou e aconteceu. O Stanley não ligou, né? Falou, todos foram. Não teve muito hype, não vai ser nesse que vai ter, sabe? Então, nem vale a pena. Mas acho que fechou bem. Fechou bem. A demo, assim. A Nintendo lançando demo pra jogos. Quando a Nintendo lança demo, você entende que os jogos é tipo, é aquele jogo que não é de peso pra ela, né? Porque ela deixa as pessoas degustarem, então ela quer. Ela precisa dar um empurrãozinho pra comprarem, né? Então acho que demo de Hyrule Warriors e Pikmin é tipo, esses jogos de final de ano não são jogos de peso, é o que a gente tem. Sim. Né? Hyrule Warriors pra tirar o preconceito do cara, você não sabe se você vai gostar de Warriors ou não, ó, toma isso aqui, vê se você gosta, pelo amor de Deus, tenta jogar. Então, eu achei que eles não iam fazer isso com Hyrule Warriors, mas foram lá e experimenta. Pena que pra maioria das pessoas que gostam de analisar e falar assim, ficou ruim, né? Mas é o que a gente tem, né? É jogo de Musou, né? Também é difícil, né? Aliás, eu senti um pouco de Breath of the Wild nesse Hyrule Wars, que eu andava e não chegava em mim. Apesar que você tá falando, não chega em lugar nenhum. Tipo, o inimigo tá muito longe, né? Mas, no geral, é isso. Gostei de ser surpreendido. Acho que os Partner Showcase, Partner Showcase, tem as expectativas certas do lugar. e não produz ansiedade, porque é de supetão. E de supetão, quando é surpresa, é bem legal, né? E dá os shadow drop aí pros besta comprar por impulso. Né? Tipo, sim. Né? Ficar olhando pro cartão, João? E olhar pra todo o Switch. É. E você, João? O que, que você achou? Ah. Eu gostei muito, tipo, principalmente do Shadow Drops. UFO é um jogo que eu não tava esperando, eu não conhecia, me apaixonei. E no More Heroes sempre é bom, já tava com rumor no More Heroes 1, o 2 não tava com rumor nenhum, não tinha aparecido em nenhum lugar. É legal ver esse Shadow Drops, eu só fico preocupado, a única parte que eu coloco a minha mão assim, olha, falando, não gostei tanto, foi que eles colocaram no final o Hyrule Warriors. Eu acho que isso cria um histórico ruim para os próximos Partner Showcase se a Nintendo continuar com esse plano no ano que vem. Porque aí vai ficar naquela história de os caras estão esperando no final um jogo da Nintendo ali, um jogo de franquia da Nintendo, e aí deixa todos os outros mais fracos em comparação, igual talvez Cadence of Hyrule deixou, ou um jogo da Microsoft. Que aí sempre que não tem isso, a galera fala, ah, nossa, não teve Cuphead 2, sei lá, não teve uma coisa assim. Então acho que o Hyrule Warriors cria um histórico ruim. Próximo Partner Showcase eu vou estar lá. Mario Plus Rabbids 2. É isso. E vai se decepcionar quando não acontecer. E vai xingar. Aí eu vou xingar, véio, porque eu vou ser hater. É isso que vai acontecer. Esse é o exemplo que o João está dando. Concordo com você, João. Assina embaixo. Agora para o próximo bloco vai ser o Jogo Rápido, onde falamos as notícias da semana de forma rápida. E agora sou eu que vou ter que ler também, e eu estou apresentando tudo aqui, o Jeff não está apresentando nada. E vai ter uma nova atualização de Super Mario 3D All-Stars, que permitirá com que o jogador inverta as câmeras de qualquer um dos três jogos. A atualização sairá dia 17 de novembro de 2020. E eu acho uma surpresa isso, eu achava que a Nintendo não ia lançar essa atualização, que muita gente reclamou. Pra quem não sabe, eu acho que é principalmente, ou se não é só, no Mario Sunshine, as câmeras são invertidas da câmera original, então pra quem já tinha um reflexo, jogou muito Sunshine no GameCube, reclamou no Switch porque tá tudo invertido, né? Então o cara, ele não tem aquela... Esqueci agora a palavra, mas a memória muscular afeta a pessoa. Então é um bom... Dar opção é sempre bom. Muito bem-vindo a essa atualização, por mais que um pouco tardia. Lança o jogo, faz o aniversário. E eu vi muita gente que não consegue jogar, né? Eu entendo que é difícil, né? Mas a câmera é ruim de qualquer jeito. Tá, tirando o Galaxy, vai. Mas invertido ou não, é tudo ruim. Próxima especial Battle Event de Super Mario 35 será tematizado de Halloween e estará disponível de 30 de outubro até 2 de novembro. O que tem nisso aí, Gilmão? Eu não vi. São vários mapas noturnos que vão ser. Eu acho legal que é um jogo curto, assim, um jogo que de tempo limitado, e eles estão fazendo bastante evento, um evento de Halloween com os mapas à noite, céuzinho escuro. Eu acho interessante, pra quem tá ouvindo provavelmente já passou, porque até dia 2 de novembro. Eu só coloquei aqui só pra lembrar do suporte que esse jogo tá recebendo na Nintendo. Esse é um jogo com data limite e ainda você coloca um micro evento, aproveita agora, que a gente tá fazendo mais pressão ainda, que esse jogo vai sumir da face da terra. Você deixar os ansiosos mais ansiosos. É isso aí, Nintendo. E aqui eu coloquei um aviso. Todos os Pikachu com chapéu do Ash já estão disponíveis em Pokémon Sword and Shield. Os códigos estarão ativos até 30 de novembro. Então vai lá, procura. Provavelmente a maioria dos portais famosinhos estão com os códigos. O Cerebi deve estar tendo os códigos lá. Pega e vai lá e pega a listinha e pega todos os códigos. Não deixa pra última hora pra ter os seus Pikachu, seus vários Pikachu de chapéu. Lembrando que você não precisa escolher. Você pode pegar todos. Que são de todos os chapéus que o Ash já usou no anime. Já pegou todos? Filme. Ainda não. Não deixa por fora. Ah, tá. Tô dando aviso, mas ainda não fiz. Mas logo mais eu farei. É muito importante ter todos os Pikachus, né? Senão sim, a Pokédex não é a mesma. E fica lá, você pode ir no Pokémon Home e acho que você tem a visualização de cada chapéuzinho, né? É um negócio especial e se seguir o mesmo esquema de Ultrassom Ultramoon, acontece de vez em nunca. E provavelmente acontece uma vez pra cada jogo que lança. Então vai lá, aproveita que tá fácil de pegar todos. Mas sempre foi Pikachu com chapéu? Sim, no Samun também. No Samun, só que a diferença é que no Samun não tinha o chapéu do Ash do Pokémon The League aí, que é a última série do anime. Mas também foi. Começou, eu acho que isso muito por causa do que o Samun era comemorativo, né? Era 25 anos da franquia. 25? Eu não lembro agora mais quantos anos da franquia. Mas X, 2X anos da franquia. Eu não lembro mais quantos anos Pokémon tem. Vai fazer 25 agora, né? Então é 20. Era 20 anos da franquia. É, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 1 e 2 serão lançados para Japão, China e Coreia. E The Legend of Heroes Trails from Zero e Trails to Azure serão lançados para China e Coreia, todos para o Nintendo Switch. Todos estão sendo portados e traduzidos pela Clouded Leopard Entertainment. Eu não vou conseguir falar isso. É, eu coloquei isso aqui só para que eu gosto de Trails e tá saindo 4 no Steam PS4. Na verdade, no Steam ainda não. Mas eu gosto de Trails e esses jogos, tipo, estarem sendo portados pra Switch para o Japão e China e Coreia não significa ainda que eles virão para o Ocidente, porque justamente por quem está portando e traduzindo. Que não tem nada a ver com a Exceed, que tem os títulos, pelo menos os dois Trails of Cold Steel. E também, e os outros dois, eles nunca vieram pro Ocidente, então ninguém, por enquanto, tem direito a eles. Então não é porque tá saindo agora pro Switch que esses jogos virão para o Ocidente. Só fica o meu aviso se alguém se importa com essa série, além de mim. Resumindo, tem que aprender japonês pra jogar esses jogos. Ou chinês ou coreano. Tá. Um caso de EO, na verdade. Porque, inclusive, o Trails, os dois últimos que eu falei, eles só foram anunciados, pelo que eu entendi, pra China e Coreia. Não teve ainda anúncio pro Japão, pra um port japonês. Então... Porque essa Cloud de Leopard é publisher da China, inclusive. Ah, tá. É feito por pessoas que trabalhavam na Sony Interactive da China. E Retro Studios está remodelando o estúdio em 2021 ao preço de $530 mil, de acordo com o site Intelligence 360. Eu não vou ler esse número em inglês. Gilmão, a gente pode concordar que, ó, tudo que a gente tá falando aqui é bobagem, tá? A gente só tá fazendo uma piada. Sim. É, mas a Retro Studios é o estúdio de lavagem de dinheiro da Nintendo? Talvez seja. Eu consigo falar isso mais ou menos meio zoando, mas meio olhando e falando, mano, eu não duvido. Eles tão, eu não sei o que vai acontecer com esse Metroid, mas esse Metroid Prime 4 tá, tipo, contratando Deus e o mundo, vamos lá mudar o estúdio. Assim, tá, parece que tá acontecendo tudo menos o jogo. Porque eles não têm mais notícia nenhuma do jogo. Então... É o estúdio mais incompetente da Nintendo e a Nintendo não fecha, velho. A Nintendo teve a Rare e ela reclamava. E a Rare soltava jogo pra caramba, velho. Até demais. É, sim. A Rare... É, e a Retro Studios é aquele estúdio meio marromeno, sabe? Tipo, estúdio com... Sei lá. Eu não vou dizer que eles tinham orçamento, mas eles tinham tempo pra fazer jogo, né? E eles faziam um jogo a cada 3 anos, falavam, legal, né? Mas agora os caras não fazem nada, velho. Sim, e a Alpha Dream gastam dinheiro, velho. Então, eu falo assim, ó, eu aqui, ó, como fã da Nintendo, queria que fechasse a Retro Studios e divide esse dinheiro aí que estão injetando aí e joga naquelas, nas outras desenvolvedoras, né? Second Party. Sim. Sim, sim. A Second Party, assim, as outras, a Alpha Dream, que fechou há pouco, tipo, eles produziam o jogo, pode... O jogo não era um sucesso comercial, não era culpa deles, é que eram jogos de peso menor, né? Você dá Mario e Luigi pra empresa. Então, tem um limite que você pode fazer, além disso, várias regras ali em cima de como que você vai desenvolver o Mario e Luigi. Então, mano, mas aí a Retro Studios realmente, tipo, o último jogo grande deles foi Donkey Kong e Tropical Freeze. Eu não sei o quão dedo eles tiveram pra a versão de Switch. Eu imagino que não tanto, não precisou tanto também. Então é meio... Essa Retro Studios está complicada. Está complicada e cheia de notícias de contrata. Esse Metroid Prime 4, eu acho que não tem... Parece que não tem foco do que ele quer ser. Essa é a impressão de um jogo não ter nenhum vídeo, não ter... E ser rebootado, então tá tanto tempo assim... É um jogo que tá complicado. Os caras estão fazendo Metroid e tá, tipo, sei lá, batendo prego lá do lado, tipo, pra remodelar as coisas. Eu falo assim, que caco os caras estão fazendo, velho? Dá esse dinheiro pra Griso, manda esse cara portar outra coisa. Mas é Vero Aces, mais Sushi Striker, pelo amor de Deus. Quero ver Fossil Fighters, quero ver jogo B, velho, do que essa empresa aí gastando dinheiro e não fazendo nada. Renasce Advance Wars, é isso que eu tô ouvindo? É, isso. Isso aqui, essa notícia eu escolhi colocar só pra xingar mesmo. Tem um monte de hater aqui. Coisa que eu não gosto de fazer, mas esses caras aí, meu Deus do céu, velho. Tira de dinheiro. Eu tô impressionado que a Retro, assim, parabéns pra ela, né? Falar onde eles merecem parabéns, transportar o Metroid pra um ambiente 3D. Funcionou, show de bola, Metroid Prime. Porém, eles estão tentando transportar de novo, eu não sei o que tá acontecendo disso. O desafio já foi de você transportar pro mundo 3D. Agora você só tem que continuar trabalhando isso, né? Mas tá difícil. É o 4, vocês já fizeram 13. Mas o 4 bonitinho agora, é só isso. E esse foi o Nintendo 3. A gente deixa o seu comentário, o que você achou do Nintendo Direct Partner Showcase, o que você acha da Retro Studios, se eles estão vagabundeando, ou se tá difícil mesmo o Metroid Prime 4, e se você apoia fechar Metroid, não que a gente tenha algum poder, mas se apoiar fechar a Retro, qual estúdio manteria aí? Ou pra qual estúdio você injetaria esse dinheiro? E dê um tchau pro Lucas também, ou não, pra o Lucas poder ouvir só um karaokê, não precisa ouvir mais do que um. E é isso, a gente tá... A gente não vai fechar, né? Fique bem claro. Vai continuar, não precisa, mas é só que vai ficar... A gente vai ter as festividades de fim de ano, que ninguém ouvia, dicas de passagem, que ninguém comentava. É porque todo mundo viajando, né? Não dá tempo de ouvir. Todo mundo viajando. Inclusive, eu também faço isso. Quando eu tô de férias, eu cago pros podcasts que eu escuto. Então, não tem problema, ouvinte. Então, só que nosso final de ano vai ser um pouco mais fraco. Talvez a gente faça um NA3 Awards meia boca. Mas relaxem, pessoal. Dá força aí pra gente que a gente vai sobreviver. Porque a minha meta é gravar até 31 de março. Já falei. Isso aí é promessa. 31 porque, de março a gente tá vivo. Depois a Nintendo vai lançar a bomba e acabou com tudo. É, a Nintendo vai fazer a bomba atômica dela e vai acabar com a fábrica. É isso que vai acontecer. É isso e até a próxima semana. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.